Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais, o GDE da 6ª SDP, em patrulhamento pela rua Gonçalves Ledo, no Jardim Jupira, se depararam com um indivíduo trafegando em alta velocidade com uma motocicleta Kenton 110 placa do Paraguai. Ao tentar abordar o suspeito, este empreendeu fuga por alguns metros. No entanto, foi possível efetuar a abordagem, sendo que o condutor apresentou-se com um nome com as iniciais DM de 16 anos. Ao interrogar o adolescente, este confessou o furto da motocicleta em frente a uma churrascaria no centro de Foz. Ao dirigirem-se até o local citado, foi localizado o proprietário, que nem havia dado pela falta da motocicleta até o momento da chegada dos policiais. Diante dos fatos, o citado adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Atos Infracionais, ou seja, Delegacia Especial do Adolescente, onde foi autuado no artigo 155 do Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.